12, 13 e 14 de maio. É pá, depois ligo-te. Agora não tenho dinheiro. Pai, depois ligo para vir cá ver a bola. Media Market. Eu é que não sou parvo. Lourdes, estive a pensar. A nossa reforma vai ser tudo menos monótona. Nada de excursões, museus. Vamos morar para a Austrália, na praia, hein? Fazemos surf. Ou então Rio de Janeiro, não? O que tu quiseres, querida. Afinal de contas, temos sempre o plano B. A Lourdes e o Humberto têm um plano B sénior. Com um bocadinho por mês, têm conseguido uma grande poupança para o futuro. Além disso, receberam sem sorteio um dos prémios que o BES garante a todas as subscrições. Viagens à Madeira, leitores de DVD... Enfim, é por estas e por outras que toda a gente devia ter um plano B. Planos de poupança BES. Quem sabe, sabe. E a Lourdes e o Humberto é que sabem. Boa noite ao Som da Comercial e António Sérgio, Ana Ferrão e Naifa, tudo no estúdio da Comercial. António? Olá, isto está, não digo conturbado, mas quase. Quase. De qualquer modo, quase. Mas de qualquer modo é o suficiente para deixar as boas noites aos ouvintes do estúdio do Porto, que não nos abandonem. Hoje temos aqui uma sessão muito especial, mais uma da Fala da Tribo. Aliás, ultimamente, como tu sabes, foi uma sucessão de momentos ao vivo. À parte de bons momentos. Muito, não é só bons momentos, são momentos de surpresa, e a vida faz de surpresas, e ia recitar aquela história da bola a rolar para o ar, mas não me lembro bem, fica para outro dia, talvez no fim de semana. Então vamos a isso, António Sérgio. Ok, boa noite, tchau. Rádio Comercial, Antena Nacional, de terça a sábado, meia-noite, 3. António Sérgio, nas horas. Hoje à noite de Fala da Tribo, cerca da meia-noite e 25. Hi.

São os sons do arranque, é a tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Hoje à noite de falo da tribo Mars e a pouco, convidados a Naifa. Entre as músicas ótimos, incluiu-se este Will I Be Ready do último Fun Loving Criminals, Living in the City, ou então o relembrar de bons momentos aqui na própria Falda da Tribo, e há não tanto tempo como isso, com Erro, o som do gelo que derrete.

Demonstrate and replicate to set the tone. Sit back and wait. Se já explorou a toca do lobo, se já jantou com a bruxa má, se montou um cavalo alado, ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado, é tempo para a fala da tribo. Tem sido uma bela sucessão de convidados. Ainda há pouco recordámos em som erro, captado aqui com o som do gelo a derreter. A semana passada foram os Dead Combo. Ana Cristina Ferrão tem mais um as na manga. Esta semana é a vez de cantarmos ao vivo a Naifa. E a Naifa tem hoje na cabine da Rádio Comercial uma representação de três elementos. Eu penso que vocês são mais que três habitualmente em palco. Mais um, pelo menos. Connosco temos o João Aguardela, o Luís Veratores, amigos e colegas de luta de há muito tempo pelas andanças da música portuguesa, e também a Mitó, a voz linda que toda a gente elogia quando nós passamos assim pela imprensa ou até mesmo pelo vosso blog, que é uma ideia muito, muito engraçada que vocês têm em termos de net e que me fez perder estes últimos 10 minutos que fez o pessoal todo estressar aqui na cabine. É que eu estava de facto a olhar para o vosso blog, vocês publicam fotografias, achei uma ideia super interessante, e depois esperam comentários. São vocês que escolhem as fotos? Quem é que faz este blog? O blog... Carrega no botão, exatamente, vermelho. O blog é basicamente um diário da nossa digressão e daquilo que vamos fazendo. Um diário fotográfico. Sim, com um amigo nosso que é fotógrafo, que nos acompanha sempre, vamos fazendo o diário com as fotografias, vamos mostrando o que se vai passando nos espetáculos. E depois vamos tendo comentários, as pessoas que vão ao espetáculo, que acham por bem passar pelo blog, deixam comentários. É absolutamente livre e democrático. E vocês não controlam, portanto não há censura nos comentários que vocês têm no blog. Até agora não foi preciso. Não foi preciso. Eu encontrei dois ou três excertos do blog que achei imensa graça, que tive alguma dificuldade em conseguir imprimir, até porque lá em casa as questões informáticas não estão muito boas. Um deles tem a ver com um espetáculo já antigo, penso eu que será no Faial. E aparece uma fotografia particularmente bonita, uma fotografia quase em contraluz, e está um anónimo que diz que gostei muito do vosso espetáculo no Cine Teatro Faialense, mas os vossos espetáculos têm um problema que eu acho que vocês deviam tentar corrigir, a bem da língua portuguesa, é que deixa-nos mudos. Eu achei delicioso este comentário. Uma pessoa quer contar as vibrações todas que sentiu com a precisão de quem conta cada pelo eriçado e fica envergonhada ao perceber que as emoções olham para as tolices que se diz com um ar altivo e desdenhoso. E não as posso censurar ainda por cima, as palavras não servem de nada, mas as emoções andam por aí, andam por cá, nos sorrisos quase indignados. Obrigado pela facada. Nós temos connosco esta noite a Naifa. Não sei se vocês já teriam passado por este comentário, se já o teriam lido, se calhar não tiveram a oportunidade, porque há fotos que têm 3, 4, 5 comentários, há fotos que não têm comentários, como é natural, mas eu andei, pesquisei, tive sorte, portanto há sempre aquela sorte de quem navega pela net, e achei este para vos oferecer particularmente bonito. Obrigado. É anónimo, acho que é uma rapariga que escreve, e achei-o engraçado porque ela diz que vocês os deixam mudos e que têm que fazer alguma coisa pela língua portuguesa. É algo que eu acho que é um cuidado especial, Mitó, convosco, é na escolha das letras a que tu cantas. Sim, embora as letras não sejam escolhidas para eu cantar, a seleção poética é feita baseada apenas nos nossos gostos e naquilo que especialmente eles, que são eles que fazem esse trabalho inicial, aquilo que eles leem, e depois então a minha voz é como um instrumento para cantar aquelas palavras que foram escolhidas, portanto é um veículo para transmitir essas palavras às outras pessoas. É um papel especial ser um instrumento para veicular palavras de alguém, escolhidos por outro alguém, que sente um sentido especial. Eu vejo, por exemplo, o poema da Adília Lopes. Eu escolhi dois temas, um deles é o poema da Adília e penso que o outro que vocês trazem é o do Tiago. Penso que sim, não é? Estou a acertar. Talvez. Vocês trouxeram vários. Vocês estão à vontade para tocar o que quiserem. Mas muito. Mas eu achei aqueles dois. Gosto muito dos poetas em casa. Portanto, tenho uma afinidade grande com o Tiago, de amizade também. E a Adília é uma poeta que eu gosto muito de ler. Dito por ti, fica especial. Obrigada. Sim, é uma responsabilidade. Claro que é uma responsabilidade estar a cantar palavras que não fui eu que escrevi. Não foi nenhum de nós que escreveu, mas acho que até agora tem corrido bem. Nós do Luís Varatoso e do João Aguardela, toda a gente que nos está a ouvir conhece muitas histórias, tem histórias longas. Da Mitó, se calhar as pessoas não conhecem assim tanto também. Nem tu sabes da missa à metade. Nem eu. Pois, mas então vamos lá puxar pela menina. Afinal não eram eles. Afinal não são vocês os malandros da fita. Estamos a brincar. Ouvi dizer que o Marialva era ali. Há uma crítica, alguns que diz assim: o Marialva do João Guardela. E eu pensei, coitadinho do João Guardela, Marialva. Como é que algum jornalista conseguiu chamar isso ao João? Aí fiquei assim um bocado perplexo. Não continuei a ler essa. Um espetáculo da Naifa dá para entender porque é que lhe chamam Marial. Ah, é? Então conta lá porquê. Não se pode contar. Tem de ir ao espetáculo. Claro. E para irem ao espetáculo é muito fácil, basta entrarem em www.anaifa.com e têm a hipótese de selecionar o espetáculo. Amanhã, por exemplo, há um. O bilhete tem um preço único, podem fazer reservas de bilhetes, portanto tem um site completamente orientado a uma banda que quer que o público a vá ver ao vivo. Uhum. Mas então conta-me lá a tua missa, a tua metade da missa. Conta lá. Ninguém. Eu acho que há muito. Estamos a brincar. Onde é que vocês apanharam a Mitó? O Pedro Aires de Magalhães conta sempre que apanhou a Teresa Salgueiro no bairro Rota a cantar. Mas vocês que já conheceram a Mitó noutro sítio qualquer. Fui eu que fui ter com eles. Uhum. Ora, és uma mulher como eu. Foste lá. Exato. Foste lá ter com eles. Eu é que fui lá ter com eles. E... A Mitó, vou explicar isto rapidamente. A Mitó conhece meio mundo. É fácil entrar em contacto com a Mitó. Pronto, está explicado. Pronto, olha, senhores ouvintes, já sabem. Vamos para a Horta, vamos para Braga, vamos para o Porto. Por acaso é verdade, eu encontrei sempre... um que diz assim: ó, Mitó, desculpa lá, mas não te fui ver. Aida? Sei lá, eu não qualquer assim. E disse: ó, Mitó, desculpa lá, não te fui ver. E era assim nos Açores, alguns também. Foi dos Açores. Foi dos Açores, não é? Viste esse comentário? Não vi. Mas olha, é uma pena, mas volta cá outra vez, porque eu não pude neste dia, mas tens cá vir de cara. Perdoa-me, não consegui. Isto é nos centros comerciais, em todo o lado. É. É o magnetismo que ela tem. Dos plásticos. Não é bem assim, mas pronto. Mas pronto, foi mais isso. Fui eu que fui ter com eles. Eles tinham a linha da frente, que era o projeto que eles tinham antes, estava em fase terminal, já tinha terminado, e eles tinham o embrião da Naifa e estavam à procura de vozes para cantar. Eu soube disso através do baterista, que era comum, e apareci lá no estúdio para fazer uma sessão de estúdio para ver se cantava alguma coisa, basicamente. E depois, pronto, a partir daí ficámos a trabalhar. Mas tu não os conhecias? Não. Pessoalmente não, mas conhecias, claro. Conhecias alguém, pronto. Mas apareceste lá com aquele ar assim: olha, eu gostava de experimentar a minha voz. Não, já tinha sido o Vasco, que era o baterista da Naifa e que também tocava noutro projeto musical que eu tinha, que já tinha sido intermediário entre mim e eles. Como é que se chamava o teu projeto musical? Porque deles nós sabemos que há bandas como Sitiados, Linha da Frente, Pesticida, Despicida. Não gravei nenhum disco com esse projeto. Mas tinha nome? Tinha, chamava-se Alcateia. Por isso é que ela há bocadinho dizia: mas porquê é que isto não se continua a chamar A Hora do Lobo? Ela também estava a ver. Agora consegue-se perceber que é que ficaste tão ofendida, porque é que isto não se chama. Mas Lobo, mas é um bocado agressivo o nome de Lobo. Não, não percebo porquê. Mas a gente aceitamos petições, quer dizer, sobretudo nos blogs. Ainda por cima, hoje está a lua cheia e tudo. Hoje está a lua cheia. Hoje é uma noite em grande. Uma noite lua cheia. Diz. Não, diz tu. Não, diz tu. Ia só dizer que amanhã vai ser melhor. Porque amanhã ainda vai estar mais cheia. Mais cheia. Lá. Vocês vão tocar em que sítio? No Fórum Lisboa. Fórum Lisboa, que fica ali ao pé da Avenida de Roma. Fica mesmo na Avenida de Roma. Na Avenida de Roma. Portanto, era o antigo cinema Roma. Exatamente. Portanto, é uma sala bonita, uma sala acolhedora. Uhum. E eu acho que uma sala onde vocês, pelo radar técnico que eu também estive a consultar, com a vossa disposição de palco, pelas fotografias que vi, que vai dar um espetáculo intimista, um espetáculo com uma capacidade de fazer aquele luz-sombra que, pelo que eu vejo, vocês gostam de apostar em fazer ali um... Quem é que vos faz essa vertente de palco? São vocês também? Têm equipa que vos faz o cenário de palco, as luzes? A Naifa tem uma estrutura muito, muito pequena e basicamente é um grupo de amigos que começou a trabalhar em conjunto na primeira turnê, portanto, o ano passado, 2005. E as coisas começaram a tomar forma. E tu estás a falar da parte cénica. O nosso iluminador, que é o Luís Moreira, começou a trabalhar connosco, trabalhava em teatro, começou a trabalhar connosco o ano passado, continuou este ano. E essa ideia vem-se desenvolvendo com ele, com as pessoas do som, com os músicos. Somos poucos, mas vem-se desenvolvendo a ideia e vem-se aprimorando, não é? E tem-se conseguido fazer esse trabalho criativo em várias frentes, que depois desemboca no e surge no espetáculo, esse espetáculo. E há algo de minimalista na maneira como vocês tentam apresentar isso, não é? Portanto, não tentam apresentar isso com aqueles efeitos, pronto, com grandes efeitos, mas tentarem quase fazer não diria uma economia de meios, mas serem suficientemente... Também tem que ser. Também tem que ser. Mas também esteticamente vocês também estão orientados para isso, não é? Porque atualmente a pessoa consegue comprar certas coisas, mil e um gadgets para fazer brilhinhos, estrelinhas e foguetes, também sem grandes custos, mas há essa noção estética de querer manter uma certa sobriedade associada. Por outro lado, já tens tanta informação, posso dizê-lo desta maneira, no próprio espetáculo, nos poemas, numa certa teatralidade que nós temos ao tocar, neste caso tocamos os poemas, que não sentimos sinceramente necessidade de recorrer a mais nada. É música, são aqueles poemas e são as pessoas que nos dão um bocadinho de atenção, nos dão uma hora e um quarto de atenção para absorver isso. E focalizam na mensagem, sabe? Que vocês Sim. têm, quer sonora, quer verbal. Isto para dizer que os lasers iam distrair um bocadinho as pessoas. Exatamente, eu senti isso, pronto, que vocês evitavam esse corriqueirismo. Por outro lado, também é algo que vocês transportam facilmente para qualquer lado do país, pelo que eu percebo. Uhum. Também, sim, também é facilmente transportável. E que é importante para nós apresentar o mesmo espetáculo que apresentamos em Lisboa, poder apresentá-lo em todo o lado. Ou seja, as pessoas todas do país poderem ver rigorosamente o mesmo espetáculo. Coisa. Independentemente do sítio onde estejam. Vocês estavam com a Linha da Frente numa fase já à saída. Tu tiveste, entretanto, um projeto, e agora é que já me lembro, quando andei aqui a pesquisar, que é o Megafone, foi por essa altura que tu passaste por cá, que eu já não me lembrava, e há pouco nós estávamos a falar, mas quando é que foi? Foi quando tu tinhas esse projeto, que é um intermédio, não é? Ou é paralelo à Linha da Frente, o Megafone? O Megafone é uma coisa que eu tenho feito sempre. Ah, tu mantens? Sim, sim. Foi paralelo aos Sitiados, numa fase final, paralelo à Linha da Frente e agora paralelo à Naifa. É quase um hobby que eu tenho, que se chama Megafone. Uma panela a borbulhar. Ups, não ouves que tens o microfone aberto, até ver como é bom os escutadores. Eu tinha dito que era uma panela com a tampa a borbulhar, portanto, o nome está a ferver. O nome Naifa aparece como? O nome Naifa foi roubado. Olha. Só podia roubado. Ser. Um nome como este só podia ser roubado. É uma arma branca. E foi roubado a uma banda de Santo Tirso que existiu em determinada altura, chamada Os Naifas. Uhum. E em conversa com o agente deles na altura, isto passou-se já há uns anos, achei o nome tão engraçado, Os Naifas, que ficou. Foi ficando e quando tivemos que dar nome ao bebê, chamámos-lhe a Naifa. E quem a quem encomendaram o lettering também acertou de imediato, porque ficou o mesmo corte ali. O Luís estava a falar da equipa. Da equipa. Vocês têm uma equipa coesa, mesmo em termos do vosso site, também se vê que há um cuidado, que há um tratamento de imagem que, pronto, não, nada está à toa, nada está desconjuntado. E também os vossos press releases também têm um cuidado estético especial. Geralmente a press release é aquilo que eu trago aqui, que é um imprimir fácil, mas vocês têm um conjunto de fotografias, têm a paginação, têm os destaques, acabam por ter todo esse amor por fazer todas essas coisas. Principalmente tu, que eu te conheço do tempo dos Pesticida, que acaba por ser uma banda muito mais... E onde já cuidavam muito do que tratava de informação, não é? Sim, e de sim. Imagem, já se tratava muito. A evolução para este tipo de som é algo que é perfeitamente natural. Eu considero perfeitamente natural. Tu sentes saudades de voltar a um som mais brincalhão, como os Despicida, pronto, tu também passaste entretanto, ou um som mais punk, como o Pesticida... Ou até mesmo o som que fizeste em termos de linha da frente, ou neste momento sentes-te perfeitamente, pacatamente a conseguir fazer a Naifa? Eu sou como uma subversão mais. Pronto, mais insidiosa. Eu acho que a Naifa neste momento é muito mais punk do que outros punks, não é? Acho que é muito mais subversivo do que outras coisas. E nesse sentido eu continuo nas sete quintas, não é? Continuo a fazer aquilo que me apetece. E a abanar o sistema? Eu acho que a Naifa abana um bocado o sistema, acho que sim. Abana muito mais o sistema do que os Blink 182 e essas coisas que são produtos completamente formatados, que não têm nada a ver com punk, não é? Claro. Acho que abana muito mais o sistema. Coisas divertidas. A minha filha, que está-me farta de chatear, tem 9 anos, diz que gosta muito da Naifa, mas que os 10 Pisciga é muito mais engraçado. E pronto. Tu nunca experimentaste a cantar uma canção dos 10 Pisciga? Eu sabia que devias perguntar se eu tinha experimentado ter uma filha. Mas também podias experimentar. Eu experimentei e deu muito bem. Desculpa. Não faz mal. Mas esse é um tópico importante. Quando é que tu vais experimentar isso? Menino ou menino, cantar a música dos Despicida? Exatamente. Não, nunca experimentei, não. De facto, nunca experimentei. Nem ensaios, nem nada. Eles nunca lhes dá assim uma fúria e não começam a brincar. Não, e... nos ensaios tocamos é Deep Purple. Não acredito. Não. Smoke on the Water. Não posso. Eu ia dizer mesmo que era o Smoke on the Water, mas depois pensei, vou meter água, deixa-me estar calado, afinal estava certo. Não, vou-me tirar uma naifada dali. Não, mas olha, não. Não, nós nos ensaios acho que não vagueamos muito por outros repertórios. É o aquecimento, não é? Isso é quase um colégio de aquecimento para muitas bandas, o Smoke on the Water. Sim, ficamos por aí. Acho que não navegamos muito conta. Em repertórios alheios, não. Nós não ensaiamos. Ah, vocês também não ensaiam? O menos possível. O menos possível. Quando ensaiamos as músicas da Naifa, não é? Pois, e nos testes de som tocamos as nossas músicas. E quando vocês compõem? Compõem com a Mitó, compõem vocês sozinhos, compõem cada um para o seu lado, como é que vocês fazem a composição? Não contam, é segredo. Agora vão tocar um disco. Pronto. É o Luís Varatoz o primeiro a escolher. Tu tinhas ali um disco que eu te obriguei à força a escolher. É o que está ali? É os Mulher Iftadá. Sinto em mim, não é? É o Sinto em mim. Mulher Iftadá, que tu deves ter uma recordação especial para trazer este disco para tocar. Eu gosto muito desse disco e, além disso, houve uma altura em que os Pesticida faziam parte da mesma agência que os Mulher If, que era o sindicato. E vi muitos concertos deles nessa altura. O Zé Pedro Lorena, que era o saxofonista, era o, desculpa, clarinete baixo, chegou a tocar connosco. Mas de qualquer forma o disco vale mesmo pelo Sindicato com capa, não era? Exatamente. Nessa altura, Sindicato Rádio com Macau, capa. Mulher Iftadá, Pesticida. Podes continuar a contar as tuas histórias, não faz mal, porque a gente precisa de som, porque isto é em branco, é uma bronca, portanto, podes ir falando. Maléria Fidada Há, uma das escolhas dos convidados de Ana Cristina Ferrão para a fala da tribo, a Naifa, com corte ao meio, não é bem ao meio, é zzz. Luís Varatojo, tu gostei, mas ainda não nos dá microfones. A escolha do Luís Varatojo foi a primeira escolha da noite e alinhado também está um disco que é a escolha do João Aguardela e que muito me sensibilizou, porque ele trouxe o Paulo Bragança. Alô, Paulo Bragança, eu não sei se ele nos está a ouvir, que parece que está em Braga, não é? Em Bragança. Está em Bragança mesmo. Então, ou em qualquer lado. Ou em qualquer lado. Mas se estiver em algum lado, até via internet, ele pode ouvir a rádio comercial. E se tiver a disponibilidade ou tiver o gosto de vir passar uma noite connosco, era um prazer muito antigo, que eu acalento há muito tempo, de receber aqui o Paulo Bragança. Tem que trazer acompanhantes, portanto, pode vir a sol. Desculpa, eu tenho uma paixão pelo Paulo Bragança, portanto, mesmo a sol, eu acho que ele vem e com o microfone ele consegue. Então, nessa é a altura que eu trago a minha harmónica. Eu vi, foi com o Escaléxico que ele tocou no garagem. No garagem, foi. Foi. Acho que sim. Foi. Não viste? Foi com o Escaléxico. Foi muito bonito. Eu vi e foi de facto um momento extraordinário. Vocês. Aliás, até pode trazer mesmo os caléxicos. Olha, pois já agora juntava-se útil ou agradável, mas eu também já não pedia tanto, não sou assim tão ambiciosa. Vocês estavam-me a dizer, de microfone fechado, porque eu olhei e disse, vocês vão ter amanhã, dia 13, no Fórum Lisboa, um espetáculo que começam sempre às 22 horas. Penso que o de amanhã manterá essa vossa regra desta turnê. E dizia o Luís, quando a Mitó me dizia, sim, mas amanhã é o último, porque eu perguntei, então, mais que isto, é o último porque nós também já fizemos 20 até agora, amanhã é o 21. Aliás, isto é o culminar no turnê mesmo. Aliás, eram as datas do Porto, não falámos ainda nisso, e a de Lisboa, são as duas últimas. E não tivemos ainda ecos, pelo menos da vossa parte, do que foi o Porto. E 13 de maio, portanto 4 de maio no Porto, no Rivoli, uma sala muito bonita, e dia 13 em Lisboa. Mas para trás ficou, em abril e em março, Viseu, Coimbra, Aveiro, Moita, Évora, Leiria, Santarém, Torres Vedras, Guarda, Tondela, Alcobaça, Setúbal, Sines, Loulé, Beja, Braga, Viana do Castelo, Amadora e Horta, o tal Cine Teatro Faialense, que nós vimos há bocadinho. Portanto, vocês deram a volta a Portugal em turnê. Foram vocês que planearam, foi a vossa, tem agente para vos fazer este plano, porque é de facto impressionante. Nós temos agente. A gente planeia, sim. E são vocês que montam isto tudo, fazem os contactos com os vários locais, portanto estamos aqui, há fóruns culturais, há teatros municipais, há associações culturais, portanto há toda uma panóplia de contactos distintos, não é? Não deve ser a mesma coisa falar com a ala magna do Instituto Politécnico, com o Museu dos Transportes, com o grande auditório de uma universidade ou com o teatro municipal, deve haver aqui maneiras diferentes de abordar. Dá algum trabalho, mas é possível fazer. Deu trabalho, mas conseguimos apresentar o disco praticamente em todo o país, que era isso que nos interessava. Foi por isso que eu li, quer dizer, não foi por isso mesmo para gastar tempo, é de facto relevante vermos que vocês correram do norte ao sul, foram às ilhas também, portanto, fizeram um voo até meio do Atlântico. Essa viagem à Horta é sempre especial. É. Já é a segunda vez, sim. É sempre um sítio especial. Vocês têm fãs na Horta? É. Temos amigos. Tem amigos. O Cine Teatro Faialense é assim uma sala para que tamanho? Para 300 pessoas. 350. É um teatro mais ou menos como o Garcia de Rezende em Évora, um bocadinho mais pequeno. É um teatro antigo que foi recuperado. Teatro mesmo. E vocês conseguem ter o teatro composto? Na Horta estava cheio. Esgotado, sim. Sim. Estava gente lá em pé, lá em cima, na galeria em pé. Então daí o pedido da segunda data, não é? Vem daí o pedido da segunda data. Os concertos na Horta são bastante quentes, bastante difusivos. Tem sido, fizemos dois no ano passado, outro este ano, e têm sido sempre bastante, bastante quentes. O vosso álbum anterior, porque este álbum é um álbum de maré, o anterior tinha um título bem diferente deste, não é? Tem a ver com o quê? Com um começar. Porquê os títulos que vocês estão a estes álbuns? Porque não são vulgares. Tem a ver que são eles também, Mitó. Não, também não entras nos títulos. Não, nos também títulos não. Eu acho que há aqui uma segregação contra as mulheres, portanto... Não há, não. A gente vai ver aqui porque é que ela não... Estive ausente. Ah, estás ausente. Porquê estes títulos, João? Por motivos diferentes. O primeiro acho que tem a ver com a sensação que temos cada vez mais que existe uma espécie de Portugal subterrâneo, de pessoas a escrever, a pintar, a fazer cinema, a fazer música, fazer coisas muito interessantes, mas que cada vez menos chegam ao conhecimento da generalidade das pessoas. Daí canções subterrâneas. Ou seja, aqueles poemas, por exemplo, pegando nos escritores que estão representados naquele disco, todos eles deviam ser conhecidos da esmagadora maioria dos portugueses, e não são. Não são. Por exemplo. E foi essa ideia de um país quase subterrâneo, que devia ser o verdadeiro país, que nos levou a esse título de canções subterrâneas. E também a própria utilização de uma sonoridade tradicional portuguesa, que também, também é um bocadinho subterrânea, não é? É como se pervertida, de qualquer modo. É como se fôssemos estrangeiros no próprio país. É a sensação que às vezes temos. Ou seja, a nossa música é uma música portuguesa. É uma música que eu até consigo definir onde é que está a raiz dela, em termos mais próximos, nos anos 80, nos Mater Deus, na Sétima Legião, nos Ascendente, na Linha Geral, toda uma série de bandas que, independentemente de estarem abertas às referências que vinham de lá de fora, continuavam a manter uma certa identidade nacional. E, de repente, damos connosco, no século XXI, quase como se fôssemos alternativos dentro do país, quando deveria ser precisamente o contrário. Alternativos porque estamos a fazer uma música mais tradicional. Mais portuguesa. Ou seja, ser-se português neste momento é uma atitude alternativa. Exato. É verdade. Não, isso que tu estás a dizer é tão verdade. Quando há uns anos houve a hipótese de colaborarmos com a comunidade portuguesa, com a comunidade europeia, numa busca pela identidade nacional de cada país que fazia parte da comunidade, eu e o António Sérgio tivemos a oportunidade, no âmbito da XFM, de ser convidados, porque era uma rádio que era tudo feito por radiozinhas pequeninas, e incluía 10 países diferentes, e portanto todas as pessoas dessas pequenas rádios se reuniam e tinham que fazer uma peça sonora com a identidade nacional. E eu lembro-me que eu e o Sérgio tivemos imensa dificuldade em perceber como é que se vai saber se eu for encontrado, ou se o João for encontrado, ou se o Luís, ou se o Mitó, sei lá, em Itália, em Roma, imagina, em Veneza, em Rimini, em Viena, se um de nós aparecer na rua, como é que nós sabemos que ele é português? Quer dizer, e depois começámos a pensar, de que é que nós teríamos saudades? E depois foi triste, porque nem eu nem ele somos comilões, mas lembrámos imediatamente de comida. Portanto, a primeira referência foi gastronómica, o que nos levou a fazer um raciocínio um bocado estranho. E depois andámos à procura de sons e conseguimos levar Natália Correia a cantar com aquele Janita. Fomos gravar o mar em direto. Mas quer dizer, também um bocado assim, aquele espírito... Os diabos é daquelas coisas que nem toda a gente tem na Europa, né? Mar ali à beirinha. Ao menos isso. É importante a noção do fado, e levámos um bocadinho de sons de fado, de cantar alentejano, e portanto fomos recuperar todos esses sons, que foram uma surpresa muito grande para quem nos ouviu no âmbito do workshop, que depois acabou por ser divulgado em todas as rádios. E sentimos-nos também um bocadinho à toa, nós próprios à toa, do estilo, nós somos da tal geração que talvez não seja como a geração mais nova, que já se revê mais na música mais portuguesa, porque passámos por aquela fase em que isso era considerado para o sistema, ou talvez... Eu vou dizer muito francamente, eu, para mim, na minha juventude, o fado era fascizante, era fado, Fátima e futebol, portanto, e isto é um estigma que não é fácil tu libertar-te. Claro, mas sabes, o que é engraçado não é que se podia ter inventado todas as músicas portuguesas, ou seja, quem não gosta de fado, eu não sou um grande apreciador de fado, mas é possível, a partir da ideia de fado, construir outras músicas. Assim como, por exemplo, se a gente ouvir os blues tanto estão nos Cypress Hill como nos Metallica, que são duas coisas completamente diferentes. E eu acho que é esse trabalho de invenção de música, e neste caso de música portuguesa, que nunca foi feito. Não sei porquê. As tantas é mais fácil. Olha, eu não gosto muito de folclore, então deito isto para o lixo e vou buscar uma coisa aos Estados Unidos ou à Inglaterra, que é mais fácil. Já está. Por outro lado, os portugueses têm um pânico terrível do ridículo. é a coisa que deixa o português mais desorientado, é o ridículo. Daí isso também ser uma explicação para se usar tantos modelos já comprovados. Uhum. Ou seja, se eu fizer um disco parecido com um disco do Beck, estou à vontade. Já sei que eu gosto de Beck, já sei que as pessoas vão gostar de Beck, eu estou em casa. Agora, por exemplo, e agora cita o Paulo Bragança, arriscou até a ser ridículo, e é bom ser-se ridículo. É bom. E ao arriscar, criou uma música nova, uma música dele. E era importante que houvesse mais português a fazer isso, nas mais diversas áreas. Se calhar é uma altura para ouvirmos o Paulo Bragança. Claro, e já agora para dizer que passaram 4 minutos depois da 1 hora. Se pode estar lá quando as bandeiras se agitarem. Se pode estar lá quando o hino se ouvir. Se pode estar lá quando o meio estádio gritar golo. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e se abrir conta no BES, habilitação uma de 25 viagens duplas à Alemanha para apoiar Portugal. Vá lá, cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55/2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. Sintonizar Rádio Comercial. Rádio Comercial. Elas não têm medo. Elas têm Medis. Com Medis, estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia. Por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Mesmo que seja cliente de outro banco. A Naifa, convidados da Ana Cristina Ferrão para mais uma fala da tribo. Esta é outra escolha dos convidados até chegar daqui a pouco à atuação em direto aqui no estúdio da Comercial. Paulo Bragança. Paulo? Ah. Da cruz no Calvário, já basta. Vejo a lua, sinto-a, o mistério fica. Sombra da cruz no calvário, já me basta. Cruel e parca esta fortuna que nos calha. Encerro em minhas mãos estes segredos. Canto aos lírios para além desta muralha, por ver que se esfumou com os meus medos. Canto aos lírios para além desta muralha, por ver que se esfumou com os meus medos. Demonstrate and replicate to set the tones back and wait. Se já explorou a Toca do Lobo, se já jantou com a Bruxa Má, se montou um cavalo alado, ou até se já passeou por bosques encantados, está convidado a tomar connosco um banho de luar. Na Rádio Comercial, a madrugada de sábado, é tempo para a fala da tribo. Ladies and gentlemen, please welcome a fala da tribo. Eu tenho aqui dois certos, um da Mitó e outro da João Aguardel. Não consegui apanhar nenhum teu, Luís, mas tu fazes um em direto, portanto não precisas que eu faça a citação. E a Mitó dizia numa entrevista, penso eu, que ao público, acho que é ao público. Conheço pessoas com muita idade que se identificam com a música da Naifa. E pessoas mais novas que se identificam mais com o fado da Amália Rodrigues. Portanto, com o fado da Amália. E isto pega-se um bocadinho com o que nós estávamos a falar há pouco. E com outra coisa que o João estava a dizer de um estudo que há pouco tempo ele passou os olhos por cima, imagino eu, e terá lido com alguma atenção. 85% das pessoas não se revêem no seu próprio país. Não se revêem... E achas que isso é mau ou bom? E é uma coisa que eu estou, os mixed feelings que eu tenho desde aquela altura, daquele trabalho sobre, chamava-se O Fio da Ariadne. Portanto, aquilo era feito em francês, portanto, era feito por uma equipa francesa. E eu nunca percebi se nós somos assim por sermos cidadãos do mundo, porque emigramos sempre, porque nos adaptamos, porque temos esta capacidade camaleónica de sobreviver em qualquer lado. E se então isso é uma faceta até positiva, ou se de facto tem a ver com alguma alienação provocada por um excesso de nacionalismo e que gera num pós-25 de Abril um conjunto de gente, ou no muito pré-25 de Abril, um conjunto de gente toda ela voltada para o exterior e não voltada para dentro. Isso... Eu não vos estou a fazer uma pergunta, estou-vos a pôr as minhas grandes questões. Mas eu acho que antes do 25 de Abril nós também não nos revíamos internamente, claro. Porque faltava... É isso que estou a dizer, no antes 25 de Abril tu tinhas que olhar para fora. Não, e faltou-te uma coisa, Ana, tivemos esse olhar para fora. Nesse enumerar de coisas, faltou dizer depois que éramos um povo colonialista também, portanto, tido como colonialista, que é importante naqueles dados todos que foram dados na fase inicial do teu discurso. E um povo colonialista é um povo ocupante, portanto, é preciso pensar nisso também. Talvez as coisas tenham funcionado por reação. Nós olhávamos para nós antes do 25 de Abril porque éramos obrigados a isso, porque não havia mais nada para exatamente ver. Mas volto ao que disse. Ou antes, éramos estrábicos. Nós dizíamos-lhes que estávamos a olhar com este olho para nós, mas nós estávamos com o outro olho lá fora, não é? Mas tínhamos que cultivar este estrabismo para sobreviver, pronto, isso, para não sermos apanhados numa malha de perseguição e tudo isso. O Manuel Alegre tem um poema engraçado. O poema é muito engraçado, que se chama É Preciso um País. E eu acho que em determinada altura foi isso que foi preciso. Foi preciso inventarmos um país. Precisávamos de inventar um país que nos agradasse a todos. E foi isso que não aconteceu. Eu estou a falar mais em termos culturais, uhum, onde nos pudéssemos rever. Ou seja, dissessemos, aquele país, estas coisas, somos nós. E isso acho que nunca aconteceu. E vamos perdendo cada vez mais as referências para um dia podermos fazer esse exercício. Ou seja, a partir do momento em que não sabemos o que é a nossa cultura, o que é que está para trás, muito dificilmente nos poderemos reinventar como povo. E é precisamente isso que me preocupa, porque depois chamar-nos português ou chamar-nos outra coisa qualquer não faz sentido nenhum. As pessoas às vezes andam muito preocupadas com a ideia de soberania, por exemplo. Soberania é a cultura, não é os submarinos, não é a venda dos bancos aos espanhóis, isso é dinheiro. Antes disso está a cultura, que é o que faz um povo e é o que faz um país. Se nós deixamos de ter cultura, deixamos de ser um país. É tão simples como isto. E que nos gera a identidade, não é? É a nossa noção de identidade, de a tribo. Sim, uhum. e não é o Scolari. Claro, e não é o Scolari. Nem as bandeiras na janela. Com certeza, não é? Nem as mulheres todas no estádio. Isso é um exercício de falsidade. Sim. É os tais três Fs que eu te dizia que, pronto, com 49 anos tenho agora, eu passo, quando acontece o 25 de Abril, tenho 16 anos, não é? Portanto, desabrocho completamente para o poder falar, para os meus pais não terem que falar baixo enquanto discutiam política. Portanto, situações que neste momento ninguém se lembra, que é o apito da fábrica, era mais de 5 pessoas numa zona como Moscavide, onde eu vivi durante algum tempo, não se podiam reunir na rua, a Guarda Nacional Republicana a cavalo. Portanto, todo um folclore, que agora parece um folclore, mas que na altura era intimidatório. E que acho que também essa própria história se perdeu um pouco, quer dizer, não, também não passámos isso de geração em geração, perdemos-nos no consumismo, na largura dos fundos comunitários e toda essa coisa. Isso vê-se, embora não seja também adepta de... isso vê-se muito bem olhando para a idade das pessoas que hoje em dia estão nas ruas a comemorar os feriados, nomeadamente o 25 de Abril e do 1 de Maio. É um bocadinho triste, porque parece que é uma coisa que aconteceu, parece que estamos... É tudo gente velha, não é? A festejar o feriado da Proclamação da República, que se comemora a 5 de outubro, não é? Pois, e não, são todos de 1910, deixa tudo meio zombi já. As pessoas utilizam aquele argumento de que já passou, já foi há muito tempo, mas como eu li há dias numa crónica, o Natal também foi ainda há muito mais muito. Tempo e cada vez se comemora. Ricardo Araújo Pereira. Exatamente, isso, foi o Ricardo Araújo Pereira que dizia isso. Está tão mau, mas está mesmo uma desgraça total, que a minha filha na escola, agora no 25 de Abril, foi-lhe solicitado fazer um estudo sobre o 25 de Abril e levar uma composição e umas imagens para a escola. E no dia em que ela levou aquilo, no dia 26 ou 27, não estava a professora, estavam os estagiários, que são professores mais novos, que estão a fazer estágio. E então, a minha filha fez a pesquisa e eu também a pus a ver Os Capitães de Abril, foi um filme que deu no dia 25 de Abril, ela gostou do filme e fez lá a história toda e disse que o senhor Maia comandou as tropas da Revolução. E um dos estagiários disse-lhe que não, que quem comandou as tropas da Revolução foi o senhor chamado Marcelo Caetano. isto é verídico. E ela tinha a fotografia do Marcelo Caetano também colada no caderno e disse: não, este senhor foi o que foi dentro daquele carro de assalto, daquele tanque, e foi para o Brasil. Esse senhor foi o que. E ela teve que alterar a composição. Claro que depois nós fomos à escola a tratar do assunto. Mas de qualquer forma, isto são. Não, são bem, espero que vocês fizeram isso. Espero que tivesse tomado qualquer coisa para acalmar, não é? Não, isto é os mínimos, é a mesma, claro, é a mesma coisa que dizer. Qualquer coisa para acalmar as mãos. Quem fundou Portugal foi o Hermano José, não é? Quase já, se bem que aí. É capaz de ser mais verdade. Exatamente, isso tem algum sentido. Pelo menos uma. Não, mas estamos, eu vou-me abster de continuar a comentar. Não, com histórias como essa que tu falaste agora, todos nós estamos perante grandes perigos, quer dizer, sinceramente, grandes perigos. O melhor é começarmos a estar muito mais atentos. Eu acho que tu, Luís, tocaste aí num ponto que... E já agora de punho cerrado também. Mais armados, sim. Não, exatamente. Só estas coisas, e lá está a idade das pessoas que vão comemorando estes feriados, acho que põem mais ou menos, mostram a bandalheira, se me permitem o termo, que chegou a portanto, a identificação que os portugueses têm com a sua cultura e com a sua história. E o valor que lhe dão ao património histórico-cultural. O valor que os portugueses dão ao seu património. Damos sempre a volta. Nós temos um filme sobre o 25 de Abril. Não é extraordinário? É. Os franceses, por exemplo, têm outro. Exato. E fizeram... Nós, portugueses, temos um filme sobre feito 25 de Abril. Uma data de anos depois. Eu abstenho de comentar a qualidade do filme. Mas temos um filme. E agora vamos ter que aturar todos os 25 de Abril. Sendo a sua própria que é, quer dizer, é o único que tens. Exatamente. Se quiseres mostrar a alguém, é um bocado o caso do Luís, se quiseres mostrar à filha um filme, não a vai pôr a ler, com certeza, ou a ver o site da Fundação 25 de Abril. Aliás, ele, no caso dele, vai começar a pôr os filmes é aos professores da filha, que é completamente diferente. Que é outra coisa, porque a parte da educação já está feita em casa. E não querendo levar isto para uma discussão política, mas ainda há uma coisa mais grave do que essa. A cultura passa pela política, não há problema. Não só há indiferença em relação a isso, mas mais do que a indiferença, acho que... E eu ultimamente tenho sentido imenso, e ultimamente nos últimos 5 anos, por aí, há um nicho de pessoas que querem convencer as camadas mais jovens de que as coisas antes do 25 de Abril não eram tão más como depois as pintaram. Alberto São Jardim. Várias pessoas da minha geração que já apanhei a comentarem que mas isto não, também não era bem assim. Havia, não sei o que, não havia censura assim como dizem, ou não havia, e são coisas lá que os comunistas inventam. Há muita gente que diz isto, e isto choca-me. A indiferença, ainda, pronto, fico triste quando vejo que realmente o 25 de Abril e o 1 de Maio parece que aconteceram há 100 anos. Mas isto choca-me quando, então, pessoas da minha idade que eu, pronto, não, eu, as pessoas eu acho não, que estão choca. A ouvir, não me estão a ver, mas eu estou na faixa dos 30 mais ou menos, e choca-me imenso pessoas da minha idade que nem sequer sabem o que é que foi o 25 de Abril e depois dizem que se calhar nem era preciso, porque não estava. Isso choca-me imenso. Ah, a coisa não estava tão mal como isso. Sim. Então. E depois a seguir, como houve muitas fascismo, incompetências e também, etc., toda a gente aproveita para acumular nisso, que é do estilo. Antigamente isto não acontecia. Exato. Eu acho que isso se resolvia bem. São argumentos bem perigosos. Eu acho que isso se resolvia bem com um reality show da TVI. Por exemplo. No tempo do fascismo, pronto. Eles entravam lá para dentro e simulava-se aquela situação. E aí já as pessoas ficavam informadas. Não podiam falar sobre nada, não podiam. Isso era engraçado. Não, iam perceber, provavelmente iam perceber. É uma ideia, se calhar, para alguma estação concorrente daquela que tem mais reality show, se calhar, propor a fazer uma coisa dessas. Sabes que, pronto, sem estar a voltar a puxar aqui a brasa, levarem porrada. Sim. Eu assim num campo pequeno todo cercado de arame farpado. Agora já não há campo pequeno, que ele vai estar renovado, já não vai. Faz-se isso no campo grande? Não, em Alcochete, faz para aí, sítio qualquer. Não, eu acho que não devias levar isso para essa brincadeira, porque há uma coisa que a mim sempre me custou imenso. E nós falamos, vimos filmes de 1800, em que vimos as mulheres sufragistas e vimos aquilo tudo, e achamos aquilo tudo muito engraçado, muito épico, muito bonito, muito romântico. As meninas agarradas às grades com os vestidos compridos e os maridos a escorraçá-las de casa e aquilo tudo. Mas o que é facto é que em Portugal, só depois do Salazar sair do governo, é que as mulheres tiveram pela primeira vez direito a voto. Uhum. E mesmo assim, nem todas foram votar. E mais ainda, aos 18 anos, eu fui a primeira geração que votou aos 18 anos. Uhum. E eu fui operada ao apêndice e eu fugi do hospital para votar. Sim. Tal era a fúria de ter querido votar por tudo. Porque tinha 18 anos e podia votar, e porque era mulher e podia votar. E a minha mãe tinha votado para aí um ano antes pela primeira vez. Portanto, usávamos uma burca, ao fim e ao cabo, intelectual, pelo menos, de escolha política. Isso é outra coisa que me choca, além da parte daquilo que eu acabei de dizer. E agora, a maior parte das pessoas não vota, pessoas que não vota, pelo menos nem sequer vão à urna, porque uma pessoa pode não votar, mas ir à urna. Votar, vota. Sim. Pode votar branco, nulo, mostrar o seu descontentamento, fazer uns desenhos. Vocês também estão aí próprios. Com essa conversa. Uma pessoa vai votar, não é? Em quê? E depois, eles vão fim de semana para o Algarve. Nunca lá estão. É verdade? Podes votar faltam em branco. Faltam não sei quantas vezes. Podes votar em branco? Achas que estás a dar ali um... Podes votar em branco. Isso parece um bocado da cena do Saramago, não é? Imagina que num dia ninguém vota. Se calhar devíamos fazer isso, não é? É essa, é que... E se um dia ninguém votar? Todos fizerem como nós, como esses, pelo menos... Eu principalmente, como quando foi a questão do aborto, em que a maior parte das pessoas não apareceu para votar. Onde, não, mas foi também uma altura manhosa de marcação de gente educação. Que teria era pleno verão. Mais na idade fértil, quer dizer, porque não seriam as pessoas nos 40 que deveriam ir votar e nos 50, mas as pessoas que estavam em plena idade fértil e que teriam que tomar essas decisões. O referendo foi marcado de uma maneira especificamente má, quer dizer, foi em pleno verão e. Outubro seria uma data diferente, não é? Foi em julho, uma coisa assim. Mas eu agora toda a malta estava a bronzear-se. Premarcado com essa intenção. Exatamente. Foi uma manobra política. Se chegamos a um ponto que temos que marcar coisas importantes como o referendo, para a data que convém mais às pessoas, estamos completamente lixados. Exatamente. Lembrem-se que em Inglaterra as pessoas votam aos dias de semana, não precisam de votar ao domingo, e as pessoas vão trabalhar e vão votar. Não é? Agora, portanto, se calhar, não, não precisa de ser um uma coisa que o João disse, acho que isto tudo se resume precisamente a isso, é que é o... os portugueses têm um bocado de medo de fazer figuras de ridículos e instituiu-se uma acho eu, uma filosofia de que ir votar é fuleiro os otários é que votam. Ir para a rua comemorar o 25 de Abril nem pensar, olha a minha figura, coisa ridícula. Mas vão todos comemorar o euro não sei quantos ali. Ah, mas isso é diferente, então pôr a bandeira à janela é lindo. É lindo. Mas o poder político, isso não é nada, as pessoas que mandam no país estimulam e compactuam com isso, porque seria muito fácil resolver a preguiça das pessoas em relação ao voto. Faziam o voto via multibanco. Há multibancos em todo o lado. Há um código secreto. É fácil estabelecer isso. Exatamente. Se podes levantar dinheiro em todo o lado, podes pagar as contas onde queres, porque é que não podes votar também? Acho que era simples. É um exagero, porque constantemente estamos a dar oportunidade às pessoas para se demitirem daquilo que elas têm que fazer. Sim. Qualquer dia, se o multibanco não funcionasse, tinha que ir os senhores da função pública à casa das pessoas pedir o voto. Quer dizer, não pode ser assim. As pessoas têm que votar porque acham que é importante e que pode mudar a vida delas. Se mas é por uma questão de vista prático de aproveitar as novas tecnologias. Mas tu não estás a ver também a desilusão que há da parte das pessoas em relação a essa história do querer votar? Às vezes o votar em quem? Estou a ver porque eu própria estou muito desiludida. Vazios, quem é que não está desiludido? Quem é que, não está? Quem é que com consciência não está desiludido com as coisas? Eu não estou desiludido. Olha, eu não estou desiludido, porque sempre que votei, os meus partidos nunca entraram no governo. Por isso não estou desiludido. Estás a ver? Nunca te falharam. Não, nunca te falharam. Jesus, blood never failed me yet. É tempo de maré alta. E é tempo depois de voltar a falar nisto, até porque há um tópico que vocês os três lançaram e que eu gostava de retomar. E isto ser uma conversa política também não faz mal nenhum a ninguém. Até porque o projeto normal. Naifa é um projeto que intervém do ponto de vista cultural e social na comunidade portuguesa. E por isso nós vamos pedir-lhes para eles passarem para a zona dos microfones. Eu tenho um tema interessante, gostava só que me dissessem qual era, porque está certinho, é o 11. É o 11. Ave Maria. É uma reza então, que nós vamos fazer agora. Fica para enquanto vocês enquanto eles se mudam de sítio. É? Ok, até já. Olá, então. Diamantino. Olá, Miguel. música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Aos 20 planeia-se uma vida saudável. Aos 30 começam as dores de cabeça com a saúde dos filhos. Aos 40 desejam-se mais 40 com saúde. E enquanto o tempo passa, a vida continua a mudar. E o seu seguro de saúde também. Medical BPI é um seguro de saúde flexível, com 4 módulos de diferentes coberturas que se adaptam a todas as fases da sua vida. Escolha o que mais lhe convém e pague apenas a cobertura que pretende. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. 3 minutos antes de a maré encher, o novo álbum dos da Naifa. Prontos para entrarem no ar. A Mitó muito concentrada já aqueceu a voz enquanto se ouviu aos chutes. E o Luís ali quase na reta de partida, não é? Quase preparado. Eu não sei se, Miguel, está tudo ok? Diamantino também. Então, olha, os ouvintes da Rádio Comercial são vossos. Portanto, usem e abusem. É um poema lindíssimo da Adélia. Eu fascinei-me com o poema e com a tua voz e com toda a ambiência em torno deste poema. Mas é difícil de ler este poema da Adélia, não é? Difícil. Agora já é fácil. Não é bem difícil. É a sensação que ele transmite é difícil. Sensação é assim, difícil, não é? É uma sensação um bocadinho... Dói cá dentro. Se me permitem, dor de corno. Mas é uma dor de corno com estilo. Sim, sim, sim. O próximo tema que vocês têm alinhado. Qual é? Qual é? Qual é? música que vamos apresentar música, a seguir. Música. É. É uma música do primeiro disco. Então vamos ouvir. Depois dizes o nome no fim, está bem? Posso? Sérgio estava impressionado com a tua voz, Mito. Eu acho que estás a quebrar corações. Não era a voz, eu fazia assim um gesto para a Ana, com o punho fechado, mas muito para dentro, que é garra. Não é só voz, é garra. Obrigada. Vocês têm um. Não é só de Mito, não é? Sim. Mas era também a consideração de qualquer deles. Achei piada enorme. Eu estou longe do microfone, mas ninguém me vai levar a mal. A consideração do Agordela, por exemplo, é incrível a tocar. Pronto, para mim é uma transposição de uma pessoa e de um músico que teve atividades em palco muito diferentes há anos, há poucos anos atrás, e portanto é uma consideração incrível a fazer uma guitarra baixo, a velha guitarra baixo do fado. Portanto, o velho guitarrón, como os espanhóis lhe chamam, não é? E ele também andou ali com aquela pescadinha elétrica durante muitos anos e concentradíssimo na guitarra portuguesa, se bem que ainda muito longe de vir a dominar um instrumento desse, porque ela deve ser terrível, não é? Deve magoar os dedinhos de uma maneira. É bravo mesmo. Mas é touro que se vai tratar um dia, não é? Cada vez mais. É muito curioso, é um parabéns muito grande que eu queria dar para todos vocês, porque há muita onda na Knife. Ou então muito boa onda na Knife. Vocês querem continuar a tocar em vez de estar na conversa? Está a correr bem. Eu depois vou-vos interromper porque existe um conjunto de excertos de imprensa de gente consagrada, de gente nem tanto, de gente que escreve nos jornais portugueses que nós compramos e que dizem coisas que não vale a pena reinventar a roda, vale a pena citá-los. Mas o palco é vosso. Sim. Todo o amor. O amor do mundo não foi suficiente. Que o amor não serve de nada. Ficaram só os papéis e a tristeza. Ficou só a amargura e a cinza. Coisas espantosas, o texto que eu tinha para ler antes está assinado José Luís Peixoto e é um texto que eu encontrei muito bonito e que dizia: ouvi-os pela primeira vez na apresentação do disco ao vivo no Teatro Ibérico, isto era o primeiro disco vosso, Canções Subterrâneas. Não sabia o que ia preparado para tudo. Aquilo que aconteceu precisa da palavra amor para ser explicado. Como no amor houve qualquer coisa que brilhou nesse primeiro encontro, como no amor esse brilho consolidou-se, transformou-se em luz à medida que ouvi o disco mais e mais vezes. Dentre as novas propostas que surgiram na música feita em português nos últimos anos, parece-me inegável que este é um dos projetos mais seguros. José Luís Peixoto. Por acaso, é o mesmo José Luís Peixoto. O autor da música. Nós não tínhamos estamos combinado, agora. Eu sei. Eu fui ver quem seria o autor disto e depois olhei e disse: não, é o mesmo. Este tema é um tema, de facto, também, como tu dizes, que mexe fundo. E tu evitas a palavra foder. Quando cantas. Portas-te no micro. Foda. Obrigado, Sérgio. Eu já tinha dito o palavrão, não dava para fazer o pipo depois. Não, não foi mesmo. Tu canta lá habitualmente ou não? Nós temos outras músicas com palavras. Mas deste, menos... quando aparece escrito, aparece não, a palavra. Isto foi por uma razão absolutamente técnica. É que de métrica. Está no fim da música. Ah. E não havia espaço para dizer essa parte do texto. Não havia espaço para foder. Oh. Olha, esta é uma coisa que eu acho muito mal. Não, calma. É que ele está com cócegas mentais. Assim. Sempre espaço. Não, e achámos que o poema, que isso não. Não é isso que valoriza o poema, naturalmente. Não era necessário, que se fosse. Havia claro. Espaço, mas não era absolutamente necessário, uma vez que nós depois escrevemos sempre o poema na sua totalidade no livro do CD, não, mas quer dizer, eu não tenho nenhum, não me autocensuro em relação a nenhuma letra. Se tivéssemos decidido que essa parte seria cantada, mas de qualquer modo é importante, vocês, mesmo que não a cantem, reproduzem o poema na íntegra. Portanto, claro. Existe aqui a necessidade ou a vontade de divulgar o poeta, como vocês diziam no início. Há tantos poetas que se deviam ser conhecidos e não são. E aqui tens o poema na íntegra publicado. Uma canção mais? Não sei. Ainda temos mais uma. Até podem ter mais, se quiserem. Temos muitas. Então vá. Continue. Sem ser um smoke on the water. Canção. Vocês parecem... Eu não quero acreditar. Eu tinha um disco pedido e não me trouxeram. Certeza que não. Não. Ele faz assim daquele lado. Ele não tem micro. Ele não tem micro. Mito, tens de fazer de voz dele. De qualquer modo, o que é que ele quer dizer com aquele. O disco pedido é as Senhoritas. De facto, a música é muito engraçada. Ah, eu sei. É a música mais engraçada do disco. Quer dizer. E se calhar é a altura de tirarem a Nação das Lágrimas, porque até agora está tudo. Não, o problema, o problema com as Senhoritas é prende-se é que são mais caras. Com. É uma música que para ser tocada em acústica. Levanta alguns problemas, não fica. Pronto, se as pessoas ouvirem a música vão perceber porque é que tocado em acústico não fica sem nenhum. Então, nós tocamos a Senhorita, a Senhoritas ser. Agora isso a seguir bom, em disco. Por exemplo, é, porque é um tema que eu gosto muito. As pessoas muito. Vão entender já porque é que em acústico ia ficar. E eu aproveito para outra citação, porque eu tinha três. A primeira era aquela que acabei de ler e que é do José Luís Peixoto. A segunda é de um fã incondicional. Que vocês têm, que se chama Pedro Gonçalves. Eu acho que o Pedro deve ser daqueles fãs assim, do núcleo duro de fãs, pelo que ele escreve. E ele tem vários textos no Blitz, na press release, mas um é engraçado. E tem a ver com o que o Sérgio Arcadinho estava sempre a ter com o Luís, que é: Luís Varatoja aborda a guitarra portuguesa como nenhum mestre faz, nem nenhum mestre recomenda certamente fazer. Dos seus amplificadores sai a cor que preenche um desenho a preto e branco e não as linhas que fazem nascer o boneco. Eu achei esta imagem muito engraçada porque é expressiva do preencher ao fim e ao cabo do fundo, de ver quase um conforto para a voz da Mito, não é? Encostada. Uhum. E depois, em relação ao João Aguardela, fora aquele epíteto que eu renego completamente, porque acho que o João nunca, não é. De maneira nenhuma, mas isto é aqui uma questão entre mim e ele. João Aguardela suporta no baixo o peso de dar o groove possível a uma música que também se quer contida. E depois o eterno, até agora esquecido, Paulo Martins na bateria, que dita o ritmo a que o combo se desenvolve. O Paulo Martins, que vem de uma banda também é uma pessoa com experiência em bandas. Ramp, será? Ramp. Sim, podes dizer aí, Ramp, tens aí o microfone hoje, estás à vontade, até te assustaste. Não, e que vem do Ramp. Fala portanto, no Pop Stopper, que é por causa de Paulo Paulo Manuel, dizes logo. Para não fazeres isto com grande power. Está com um grande power, exatamente, mas era para... É uma mistura engraçada também vir alguém do Ramp juntar-se a este trabalho. Ele também ajuda-vos na composição, vocês é que chegam e depois ele também acaba por só participar a posteriori ou... Como é que é em relação ao Paulo? O Paulo eu acho que é um bom componente, né? E sobretudo ao vivo e no disco, não tendo participado na fase inicial da composição, participou depois na gravação e na parte do arranjo de bateria. E o Paulo sobretudo toca nos Ramp, mas é um baterista muito versátil e sobretudo é um bom. Ele não é quadrado, nem nos Ramp ele é um baterista quadrado, não é? Ele já nos Ramp é um baterista que tem largo de... A cena do Paulo é que o Paulo é mais do que um baterista, o Paulo é músico. Claro. E aí isso faz toda a diferença, permite-me perceber perfeitamente o que é que estamos aqui a fazer e integrar-se e participar também nessa fase dos arranjos. Vamos ouvir Senhoritas enquanto nos deslocamos para a mesa e continuamos a conversar mais um bocadinho, se o António Sérgio nos deixar, nesta edição da Fala Senhoritas, da Tribo. Senhoritas, eu vou devolver o teu microfone. Só não consegui que começasse de início, e se convém, de maneira que agora sim. Ou não, nem agora sim. Agora sim. Ana Cristina Ferrão, os convidados são dela, é a Fala da Tribo. A Naifa deixou aqui a sua incisão bem marcada. Normalmente vem de cima para baixo, assim, zic, ao longo do... Abdômen. Estou a falar do logo, logotipo. E não estou a pensar em fazermos logotipos humanos da Naifa, porque não convém, porque há sangue a mais. E de resto, a palavra? A palavra é para os elementos da Naifa, que nos vão ajudar aqui a conseguir identificar todos os temas que tocaram. Porque Me Traíste Tanto foi o primeiro tema. O segundo foi do primeiro álbum, Canções Subterrâneas, e deveria ter nome. Música. Música. A terceiro tema chamava-se Todo o Amor do Mundo Não Foi Suficiente. E o quarto tema... Calças Vermelhas. Calças Vermelhas. Calças Vermelhas, que também é um tema de uma poeta. Vocês têm poetisas, é uma coisa que também é bonito ver, é que não aparecem só homens, que a tradicional é aparecer também muito mais homens, têm esse cuidado também. No Nós primeiro álbum ela também tínhamos um poema dela, da Ana Paula Inácio. Ana Paula Inácio. Sente chumbou. Sou pelo contrário. Estás-me a pegar as cócegas mentais. Não, mas pegaste agora no chumbo e foste pegar naquilo que eu há bocadinho queria retomar, que nós estávamos a falar de política, não tão avulso quanto isso, mas pelo menos expressando aquilo que se calhar grande parte de pessoas como nós pensam igual. Há sempre pelo menos alguém que pensa como nós, o que é bom, e conseguimos nos identificar assim. E uma das coisas que eu acho que faria todo o sentido de voltarmos a falar é na experiência da filha do Luís. Porque o ensino, penso eu, que tem sido, ou a política de ensino de todos os governos pós 25 de Abril, eu não distingo nenhum deles, tem sido a catástrofe total para a aculturação e para esta perca de identidade que nós temos. E ao que parece não se vê, ou não se vislumbra uma luz no fundo deste túnel bem comprido e bem cinzento do ensino em Portugal. Eu penso que tu, como uma criança pequena, eu já tive os meus, quer dizer, nesse tempo, e senti isso, e agora acabo por ver uma história similar, quer dizer, a acontecer. Eu acho que é um bocado por isso que nós somos um país atrasado. Tem a ver com isso, nunca houve um investimento mesmo na educação, mesmo depois do 25 de Abril, nunca houve um investimento a sério na educação. Se calhar o investimento mais sério na educação foi feito ainda pelo Salazar, quando fez aquelas escolas primárias pelo país todo, não é? É ridículo, mas acaba por ser isso. Porque hoje em dia, para além desse caso, passam-se coisas, e há numa escola em Lisboa, não é? No centro de Lisboa, em que, por exemplo, casos ridículos, como, por exemplo, as portas das salas não têm fechaduras e não há orçamento para pôr uma fechadura na porcaria da porta da sala. Não é? Não há investimento nenhum na educação. Isto já para não falar depois dos programas e da forma como é dado o ensino. Só estas pequenas coisas revelam que não há investimento nenhum do Estado nessa matéria. Quer dizer, nos hospitais é a mesma coisa. Eu costumo comparar as coisas da seguinte forma: tu entras num banco ou numa dependência de uma companhia de seguros e tens mobiliário topo de gama, e tens ar-condicionado, e tens todos os luxos possíveis e imaginários. E entras num hospital ou entras numa escola no meio de Lisboa e parece que estás num país do terceiro mundo, ou estás nos anos 40, sei lá, estás desajustado daqui da realidade. E isso são grandes assimetrias que depois marcam, acho eu, que marcam toda a evolução do país e das pessoas. E a evolução escolar das próprias crianças, como é que é possível no século XXI haverem quase todas escolas... E nem falo na região de Lisboa, que nem é a região de Portugal onde faz mais frio, mas junto das serras, em Bragança, Norte, Guarda, Bragança, que não tem aquecimento, que onde os miúdos estão na escola com luvas e a deitar fumo pela boca, quando, claro que a escola, não sendo um sítio confortável, é um sítio de onde as crianças querem fugir. Não se sentem lá bem, não é? Isto já sem falar nos programas, é uma questão já de conforto e de... E acabamos por ter um país com uma escolaridade, ao fim e ao cabo, já não falamos do analfabetismo, porque já ultrapassámos pelo menos essa fase, mas continuamos a estar na cauda da Europa. E agora remeto-me para as últimas estatísticas que vi, que somos para aí, talvez a Grécia ou até já um bocadinho abaixo de nós, mas de resto tudo o que é país, novo país leste, está tudo muito acima, gente com escolaridade sempre tiveram. E nós acabamos por não ter sequer essa capacidade de inovação, capacidade de criar, capacidade cultural até de fazer. No entanto, algumas iniciativas têm acontecido, o caso do claro, por exemplo. Os estádios do Euro, uma iniciativa que aconteceu, não é? Não, e há mais essa. Eu tinha aguardado há bocadinho, não queria estar a interromper a Ana Cristina Ferrão, mas é porque esta é direta. Também temos uma lei da rádio, por exemplo, para proteger uma lei da música portuguesa em relação à rádio, que era para proteger a música portuguesa. Portanto, é dessa agora que eu gostava mesmo de deixar. Ouve lá, é quase como atirar álcool para uma fogueira, percebes? Porque. Eu acho que está a arder ali para o lado do João Aguardel. Eles têm todos noções muito claras, porque vivem há muitos anos no mundo da música portuguesa e, portanto, sabem o que dói e o que arde. E arde é um termo que os espanhóis também têm, é um álbum dos Migala. E o curioso, por exemplo, é eu entro em muitas coisas, tenho sido familiarizado com a lei da rádio, porque ela foi promulgada há relativamente pouco tempo. E o Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, tem-nos facultado informação para estarmos atentos a isso, porque diz ele que é uma coisa que nós temos que, com que nos temos que, confrontar, mas encarar. Mas confrontar era o que dava mais vontade de dizer, era confrontar. Por exemplo, basta a questão do horário. A lei da rádio para a música portuguesa e uma série de particularidades que eu agora vou obviar e depois, se me perguntarem, direi o que sei. Funciona das 8 da noite, da manhã às 8 da noite. Ou seja, para, por exemplo, cálculos da autoridade que regula essa atividade e essas percentagens, a prestação da Naifa, hoje à noite não contaria, porque estava fora do... estás a perceber? Estás a perceber? Contará sempre para direitos do autor, porque isso é óbvio, faz parte de uma avença, a rádio tem que ter essa avença com o SPA, ou com quem vocês estejam ligados, e isso conta. Mas para a cota de música portuguesa, o que vocês tiveram gentilmente a fazer aqui para nós e para os ouvintes da Rádio Comercial não conta na cota. É curioso, não é? Como lidar com coisas, afinal, tão mal feitas? Quer dizer, que raio de políticos é que nós temos? E lembrar, por exemplo, que foi um fadista monárquico que levou esta lei ao Parlamento e conseguiu levá-la até ao fim. Um tipo qualquer, que eu não me lembro agora o nome, quer dizer... Mas, exatamente, acertaste em cheio. Continua a não me lembrar do nome. Pronto, mas é isso mesmo. Ganhou, mas a seguir ganhou para quem? Quer dizer, para ele, para a família dele, para os fadistas dele, para o Rui Veloso, para os grandes fabricantes de canções, quer dizer, que sacam canções da gaveta e entregam a músicos para cantar. Não sei, repara, há aqui coisas que são... um povo autêntico, quer dizer, este é um outro povo a atacar-nos a todos nós próprios, quer dizer, nós, ouvintes, tudo. Porque é que é 8 da manhã, 8 da noite, e a Naifa vem tocar aqui à meia-noite e tal, e não conta na cota, não é? Eu não percebo, não consigo perceber. Provavelmente os senhores parlamentares têm um horário muito especial que os músicos não têm. Mas curiosamente foram os parlamentares que aprovaram uma lei. Quarta-feira antes do Carnaval não trabalham, é o horário especial. Não, e quando há jogos do Benfica e não sei onde, ou do Sporting, também não vão, não é? Também faltam. É curioso. Nós estamos perante uma classe política despojada de classe e de categoria. Política mesmo. Eu acho que tu estás a tocar aí uma coisa que há bocadinho nós estávamos a falar aqui também um bocadinho em off. Um bocadinho não, mas estávamos mesmo em off. O problema é que não off. Pode ser sempre em off, tem que ser às vezes em on. Não, mas não... E não on, há... on, on. A questão da lei da rádio, a questão das cotas da música portuguesa, tudo isso acaba por fazer parte de todo um sistema que vocês se sentem... identificados. Como é que vocês sentem isso? Acho que é uma coisa absolutamente estúpida. Estúpida. E mesmo que não encaremos como uma coisa estúpida, temos agora uma lei de rádio para proteger a música portuguesa. Mas ainda temos música portuguesa para ser protegida. Agora é que se lembraram disso. Por outro lado, se temos uma lei da rádio, porque é que não temos uma lei das editoras? E da As televisão, editoras, por exemplo. Da televisão. As rádios passam, não sei qual é a percentagem, estou-me completamente a marimbar para isso. Mas era porreiro também haver uma lei das editoras, que obrigassem as editoras a editar X de música nacional, por exemplo. E por aí adiante. Portanto, são daquelas coisas que não fazem sentido e que provavelmente já não vão resolver nada. Nós tínhamos uma lei da rádio dos anos 80, Pois a do José Nisa, exato. Que nunca ninguém cumpriu e que inclusivamente eu acho que por ser uma lei, por se ter obrigado as pessoas, provocou uma reação bastante negativa em quem trabalhava nas rádios e tinha que pôr música. Numa altura em que eu acho que o problema nem se colocava. Não se colocava, tens razão, claro. Não se colocava naquela altura. Tomara eu voltar a esses dias. Portanto, era uma altura de explosão, ainda por cima, lembras? De talento por todo o lado. Sim, sim, sim, sim. Mas eu acho e que. É isso, e é isso que António as Sérgio, rádios e as televisões mas precisam. Mas eu acho que o Luís Varatores vai responder à tua pergunta, como a que eu lhe vou fazer. Não, mas porque é que é das 8 da manhã às 8 da noite? Porque a conversa em off era com um comentário do Luís que dizia que muita gente atualmente não faz música porque lhe apetece, porque gosta, por inspiração, por amor, por. Olha, porque é a música que lhe sai como músico. Muitas vezes faz, tendo como ideia o copycat, o alinhamento o entrar com no que vai ser DMN, para poder entrar na rádio, para poder ser editado pela editora. Não era o que tu estavas a falar, Elis? Sim, isso é uma sensação que eu tenho. Para isso acaba falo por com entrar malta mais nas nova. Playlists, não é? Nos períodos playlists, 8 da manhã, 8 da noite. Quer dizer. É uma sensação que eu tenho quando falo com malta mais nova, é que começam a fazer música e pensam no projeto em si, no tipo de música que fazem, já a pensar em determinada rádio, em determinado espaço para passar. Não na própria música, mas como é que ela vai ser divulgada. Então isso é um bocado subversivo para a música em si, para a coisa que se cria. E agora isso, em relação às 8 da noite e às 8 da manhã. Eu não sei se é subversivo, eu acho que é destrutivo. É destrutivo, sim, acho que sim. E, porque é a mesma coisa, estás a pensar num produto que vai servir determinado setor, não é? É provável que nunca venha a ser autêntico, por exemplo. Quer dizer, talvez haja uma chance, mas talvez não. Eu lembro que nós, quando começámos também com os 20 anos a fazer música, estávamos bem a marimbar para isso, fazíamos o que nos apetecia e depois se passasse, passava. Não nos passava isso pela cabeça, não tínhamos essa ideia mais. Ainda não tinha o conceito da indústria, não é? Do fazer para passar, do passar para ser editado. Quer dizer, o que é sempre chato em Portugal é que nós nunca tivemos uma indústria. Temos. Opa! Está cheio de móvel. Temos tiques de indústria. Mas eu estou a ouvir bem, estamos a ouvir bem. Podes continuar. Talvez. Mas nunca tivemos uma indústria, tivemos sempre um artesanato. E enquanto funcionou como artesanato, foram os anos mais interessantes. A partir do momento que nos tornámos uma espécie de novos ricos a achar que tínhamos uma indústria, e as coisas azedaram bastante. E agora tenta-se com leis regular mentalidades e é a mesma história das cotas. Também havia um projeto de lei qualquer para cotas para regular o número de mulheres no Parlamento. Que é tão ridículo quanto isto, acho eu. Acho que a comunidade europeia tem um projeto para nós deixarmos de comer sardinha. Eu já ouvi isso. Pois é. E sardinha acho que não é. Tudo o que é não é bem vista. Não é bem vista. Exatamente. Portanto, é preciso fazer uma lei para proteger o consumo da sardinha. Eu deixo aqui esse rap aos nossos políticos. Em momento de poder passar um disco, se o Sérgio estivesse por aqui, ele de vez em quando ausenta-se para ir ali confraternizar com os técnicos, com o Diamantino e com o Miguel, pormenores da última da hora relativamente a uma emissão em direto, mas nós gostávamos de ouvir um disco que está aí alinhado, é uma faixa, que tem a ver com o mar, tem a ver talvez com sardinha também, chama-se Maré Alta. E é uma escolha de Luís Varatores para um grande senhor da música portuguesa. Completamente um grande poeta também, um grande intérprete e alguém que faz uma escola. O Sérgio Godinho fez uma escola, de facto, desde os anos 70. Uhum. Enquanto músicos, vocês sentiram essa influência do Sérgio, do Zé Mário Branco? Ou foi o Sérgio algo começou que passou em França. Um bocadinho ao lado? Não passou nada ao lado. Acho que com os meus 13 anos, 12, 13 anos... Este período depois do 25 de Abril, aquela altura em que se ouviu mais Sérgio Godinho, Zé Mário Branco, Zé Afonso, era o que eu ouvia. Era o que eu ouvia lá em casa e o que eu ouvia. Ainda hoje vejo. Na casa dos meus pais também se ouvia imenso. Assim, dos cantores portugueses, era Zeca Afonso, Sérgio Godinho. Ainda hoje eu acho que o álbum, se tivesse de eleger um álbum de música portuguesa que me tenha marcado quando era na minha adolescência, acho que foi o Pano Cru do Sérgio Godinho. Engraçado. E tu és bem novinha, portanto, era a família em casa mesmo que eu via. Tens irmãos? Era o pai? Sim, sou a mais nova, sou o Benjamim. Ah, então atacavas a discoteca. As minhas irmãs são todas mais velhas e são... pronto, e então ouvia-se muita música, porque elas também são músicas. E então ouvia muita música, felizmente ouvia-se muita música portuguesa em minha casa. E o Sérgio Godinho era um dos. Estava no top, estava na vossa playlist. Estava na playlist. Ana Cristina, eles já não tocam, portanto. Acho que não. É porque o Ramalho queria despedir. Dizer então, adeus, Miguel. Muito obrigada. Tchau. Obrigadíssimo. Pode ir embora. Nós ainda vamos ouvir mais um tema da Naifa antes de nos despedirmos. Agora vamos com o Sérgio Godinho. E o tema da Naifa, para fechar, vai ser um que eu vou escolher. Mas agora é o Sérgio. Agora é o Sérgio. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. Arapatapapá, pá, pá. Arapatapapá, pá, pá. Arapatapapá, pá, pá. Arapatapapá, arapatatatá. Aprenda a nadar, companheiro. Que a maré se vai levantar. Que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. Arabataba. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. Arapatapá, pá, pá, pá. Arapatapá, pá, pá, pá. Arapatapá, pá, pá, pá. Arapatapá. Companheiro, aprenda a nadar, companheiro. Que a maré se vai levantar. Que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Comercial. Toca animar. Toca animar. É a melhor coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca animar. Uma rádio comercial. Rádio Comercial Toca Animar em Aljustrel e Beja 92.0. Soluções de investimento BPI. Ganhe como nós. fala de tribo no espaço de António Sérgio nas horas da Rádio Comercial de 03, edição de sábado. Os convidados, a Naifa. Pois é, cá estamos nós de volta, depois de ter ouvido que a liberdade vai passar por aqui, a liberdade está a passar por aqui, que é completamente diferente. A liberdade está a passar aqui pela Fala da Tribo, quase sempre às sextas-feiras. Não, e havia uma e de terça à sexta também, ou de terça à quinta também. E havia uma Sérgio, uma liberdade menos livre, que há, pela Fala da Tribo, a liberdade é mais livre. Sim, porque há liberdades mais livres umas que outras. Claro. Estou com a corda toda. Estava-me a lembrar das palavras do Sérgio Godinho, e era do estilo, companheiro, aprenda a nadar. Porque a maré vai subindo, percebes? E curiosamente liga-se ao vosso álbum, porque eram os tais 3 minutos antes da maré subir. Aquilo é o quê? É aquela história do... Antes da maré encher. Da maré encher, exato. É aquela brincadeira que tem a ver com surfistas às vezes e também com outras coisas, que é... Há um momento qualquer em certos sítios... Rochas, não é? António Sérgio, eu vou dar uma onde de intelectual. Eu vou dar de uma de intelectual incrível. Então, espero que seja verdade, porque nem sempre o que está escrito é verdade. Dá lá. Mas 3 minutos antes de a maré encher, foi um nome resgatado ao título de um livro de poemas de Walter Hugo Mãe. Isto foi o que disse o Pedro Gonçalves. Eu tomo como um homem sério e, portanto, posso citar. Portanto, não tem nada a ver com surfistas. Desculpa, sorry, wrong number. Enganaram-me. Enganaram-te, foi isso mesmo. Mas a Naifa, que esteve connosco por aqui no dia de hoje e que nos apresentou 3 temas, 3 temas, 4 temas. Quatro. Dizia-nos também que foi a primeira vez que tocou assim tão despida. Tivemos aqui uma Naifa desembainhada. Tirámos a faguinha do seu envolcro. E que se sentiram bem, dizia o Luís e dizia também o João. Repetir, não seria para repetir tão depressa. É... Isso é a minha... É a tua teoria, não é? É a minha teoria, sim. Não, é mais do que uma teoria, sinto mesmo isso. Quando uma coisa corre muito bem, fico sempre cheio de medo de estragar, exatamente. De estragar, não é? Estive a primeira vez que isso me aconteceu foi com o concerto de David Bowie. Joguei que tinha a ver com o amor. Não. Eu também fui ver esse concerto. Foi que durante anos construí uma imagem feita dos discos, dos vídeos, do que lia. E foi uma desilusão, não foi? E de repente parecia uma banda de baile a tocar. Uma fase má. E eu jurei que coisas que eu gostasse muito nunca mais repetiria. Mas é verdade, porque foi uma grande desilusão que eu tive também nesse concerto. Também vi aquele concerto dos Pixies no Coliseu. Isto porque os Pixies vêm cá agora outra vez. E é a mesma história. É um belíssimo concerto, na altura certa. Pronto. E a partir de agora não vale a pena. Não vale a pena ver outra vez. Sim. Nós temos essa experiência com os Pixies também, porque também os vimos na primeira vinda à Europa. Vimos-los em Londres. E depois não voltámos a ver mais, preferimos. Não, mas não aí ver. Ainda por cima faziam a primeira parte de Throwing Music, portanto, repara, ainda faziam a primeira parte. Foi um espetáculo. E, portanto, foram 2 espetáculos num, assim, uma coisa para esquecer. Aqui no Coliseu aquilo ia ainda baixo. Claro. Nós, na altura, já não fomos também, por essa teoria do estilo, não vamos voltar a ver, porque nós claro, vimos não num, vale a pena, num momento exato. tão único vale que. Era ver gente a voar pelo ar nos tempos em que se via meninas de vestidos negros muito lindas. Também já nos aconteceu isso com o Ben Harper. E voavam por cima das nossas cabeças, era uma situação engraçada. Mas estávamos, pronto, anos 80, 80 aqui, 82, não sei, mas deveria ser para aí. Escusavas de contar os anos que já temos dito. Não tenho problema absolutamente nenhum com isso. Vocês têm uma imprensa invejável, têm também uma equipa invejável a trabalhar com vocês. Há pouco nós já tinham falado o Luís Moreira da Iluminação. Eu gosto sempre de referir quem trabalha com as bandas, porque são aquela face escondida que, como diria o Frank Zappa, nunca tem direito ao blowjob. Desculpa lá, mas... que era o que ele dizia sempre do guitarrista quando chegava à frente. Ele está sempre ali a fazer ao blowjob, sendo ele o guitarrista exímio que era, ele lá sabia. Mas tem no som o João Ora, penso que o João Ora ainda se mantém a trabalhar convosco, da informação que eu tenho. O Luís Moreira na iluminação, a fotografia que vai alimentando o vosso blog, onde as pessoas poderão deixar mensagens, poderão comentar as fotografias, deixar a impressão do espetáculo da manhã no fórum em Lisboa. Fotografia Alexandre Nobre. E o vosso webmaster, que também merece uma referência, porque vocês têm um site muito bonito, bem estruturado, fácil de navegar, chama-se Fonseca Lapa, imagino. Nuno Fonseca. Nuno Fonseca, que te chama Fonseca. Dos ponto. Gráficos à Lapa. Dos gráficos à Lapa. Então pronto. Fonseca.lapa, etnetcap.pt, se precisarem de algum trabalho gráfico, façam favor de expor deste e-mail. A Naifa esteve hoje na Fala da Tribo. Ah, falta referir aí um que não está no site, que é o Engenheiro Miranda. É. E a função do Engenheiro Miranda. E ainda há o Engenheiro Ricardo, dois engenheiros. Agora tu explicas, tu que te estás a rir aí, vais explicar quem é o Engenheiro Miranda. Estou a rir só porque estou a imaginar a cara deles, mas é verdade, é o Engenheiro Miranda e é o Engenheiro Ricardo. E qual é a função desses senhores? Engenheiros. São engenheiros. Claro. São engenheiros, exatamente. São engenheiros. São engenheiros. E já agora o engenheiro da bateria, que também é o Paulo Martins. Que também... Esse já falámos, não é? Engenheiro. Esse já tínhamos falado. Queria mandar um beijinho. Podes mandar mais. Posso dizer adeus à minha mãe? Agora sim. E a Paula Gonçalves, que tem feito um trabalho. É verdade. Acho que na promoção, que está aqui no estúdio, não é? Exatamente. A Paula não tem dado tréguas, eu tenho visto pelos mails que ela manda para toda a gente, e não tem dado tréguas a tentar fazer a promoção. Está vermelhinha. Esses engenheiros fazem que engenhos? Eu tenho que conhecer esses homens. Os engenheiros fazem? Não me dizem. Em eletrónica. A eletrónica. É, tem a ver com o som. É muito espacial, não é? É muito espacial. O engenheiro Miranda faz o som de palco, o som de munição. E o engenheiro Ricardo monta o sistema de som, dá apoio na parte de eletrónica. E Rodis, quem carrega as coisas? São os engenheiros. Os engenheiros e os doutores, carrega tudo. Exatamente, arquitetos, toda a gente carrega. Claro. O que é uma coisa também muito salutar de ver em bandas como vocês. Ainda a semana passada, quando os Dead Combo saíram daqui, diziam: o Tó, isto é muito chato que o Pedro não guia, pá. Eu, mas acho que tem que ser sempre eu a guiar. E depois a gente chega lá, ainda tem que carregar. O contrabaixo do gajo é muito pesado, o gajo está mal das costas e tal. E então havia aqui aquela lamúria. Mas é muito bom ver as bandas ainda terem este espírito. O pessoal, como não tem tempo de ir ao ginásio, assim, aproveita e não paga no... Não ia dizer o nome, porque é publicidade. Não paga aqui e acolá, mas faz ginástica na mesma e fica com grandes músculos. Músculos tonificados. Deixa-me só intervir só um bocadinho em relação à data mais próxima, que é o... há alguma expectativa especial em relação a esta data de Lisboa que encerra a turnê do disco novo? Fórum Lisboa, 22 horas. Fórum, exato. Hoje já, portanto... Daqui a pouco. Melhor é ninguém dormir. E... Ninguém arreda pé. Exatamente. Se adormecem, não chegam lá agora. Mas em termos artísticos, há alguma... Ou é uma sequência de um trabalho que vocês têm vindo a desenvolver e, portanto, só vai ser mais uma e a última. Normalmente, uma última data é sempre uma coisa assim especial, não é? Não digo que ponham a bandeira na porta, porque não vale a pena. Não é a última data? É a data de Lisboa desta turnê. Sim, mas a viagem foi país fora, vem do Porto e pum, Lisboa no fórum. Portanto, era isso que eu estava a perguntar. Expectativas alguma especial, à parte de ter uma grande sala, pronto, e ter o público atento. A minha expectativa especial é que chegue mesmo ao fim. Ah, é? Não, claro que é um concerto que acho que me vai dar gozo fazer. Mas pronto, também me vai saber bem depois... parar um bocadinho. Claro. Para um fim de uma data. Especial é que seja tão bom quanto foram os outros. Sim, sim. Claro. Têm sido todos bons, é? Sim. Claro que o da Horta foi especial. Pois, mas isso já percebi. Alô, Horta, se estiverem a ouvir via internet, sim, por favor, é favor agendarem rapidamente um concerto. Não. Não, não podem. Claro, as coisas claro boas não se podem repetir. Não, claro, se podem repetir. Não. Já estive... No quintal, em vez de da horta, pronto, já não se repete. Num sítiozinho mais ao lado. No pico. Então isto quer dizer que provavelmente estamos em 2006, 2007, 2008. 2008 já. Em 2008 a vossa turnê fecha no Coliseu, querem ver? Uma vez vocês estavam. A mesa não era igual. Mas a situação era igual, a mesa era diferente, o estúdio também, era tudo muito mais velho, mas ainda era a Rádio Comercial, e eu tive o prazer de ter aí o núcleo, na altura, mais importante do GNR. O álbum era uma coisa muito pouco importante no mercado na altura, era Os Homens Não Se Querem Bonitos. Grande disco. E eu tive o prazer de fazer uma entrevista ao Rui Raninho e banda. E ao Tolly. E o outro maluco, que eu não me lembro de nome. Um grande Jorge Romão. Jorge Romão, um grande maluco. Tinha acabado de entrar para o núcleo. Era ainda um rookie. E sabes que o Rui Rainho, aquilo há regras ali, é tipo futebol clube do Porto, aquilo não se entra logo para a equipa dos séniores, não é? eu tive o prazer de os ter aqui numa entrevista, era à tarde, era o tempo do som da frente à tarde, e disse-lhes, eles estavam numa altura muito down, mesmo muito down, e eu disse-lhes que haviam de voltar a Lisboa para fechar uma turnê a brincar de limusine e no Coliseu. Epá, e não é que dois ou três anos depois acontece. Portanto, está feita a profecia. É, está feita a profecia. Só tenho Obrigada. Uma dúvida. Nós temos aqui na cabine uma menina muito bonita, que é a Mitó. Calcinhas de ganga, com uma camisinha preta, com um ar muito simples. Como é que a Mitó aparece em palco? É que as fotografias que vi são muito mais sofisticadas. É um segredo que só amanhã é que se pode saber, é isso? Não é propriamente sofisticado, mas normalmente vou de vestido preto, vario o vestido em si, mas não, até agora tenho ido vestido preto. E depois assim com um calçado um bocado mais fora. Não desvendes. Pronto, não me dispo no palco. Não há. por acaso até à terceira música até dispo. Mas pronto, isso aí os ouvintes terão mesmo de ir ao concerto da manhã. Ir ao concerto para ver como é que tu vais aparecer vestida. Ora, mas bem, claramente é, que é de uma forma muito mais. Exatamente, muito mais sofisticada do que ela diz ao fim da terceira música. Eu tenho para fechar a emissão de hoje e a vossa presença aqui. Uma música que eu escolhi, também não sabia, é daqueles acasos bonitos. É a música com que vocês abrem o concerto, pelo que tu me disseste. Chama-se Da 1 da Noite às 8 da Manhã. É a faixa 2. E gostava de terminar com um excertozinho de um texto do Miguel Esteves Cardoso, que ultimamente está a escrever bem para o Expresso. É bom vê-lo de volta a escrever com a pujança com que está agora. Lembra os velhos tempos. Houve aqui alturas em que não era tão agradável, mas agora está a retomar. E que teve aqui uma saída muito bonita em relação a vocês. E agradecendo-vos, faço minhas as palavras do Miguel. A Naifa é uma música tão perigosa como deliciosa, que Deus os abençoe. Apanhar-nos assim desprevenidos pode ter sido incómodo, mas de repente é não só necessário como bem-vindo. Eu acho que isso, em termos culturais, é sempre assim. Por isso, muito obrigado por estarem connosco. Obrigado. Foi mais uma fala de ativo. Obrigado também. Boa noite. Obrigada. Grande break your leg. Para amanhã. Da 1 da noite às 8 da manhã, a mulher tem as mãos entaladas no parapeito. O marido agarra o estrado com os olhos. A ferro em mente.

you got your head in the sand. ponto final das horas de António Sérgio na Rádio Comercial. A edição de sábado para trás ficou a Falda Trip com a Naifa como grande convidado ou convidada desta noite. Entretanto, nas músicas em oferta, ótimos, segue o que sentes, Plastic Man, You're the Devil e Lord Let Us Shine para os Pink Mountain Tops. Elas não têm medo. Elas têm Medis. Com Medis, estão completamente protegidas. Têm a maior rede de saúde do país. Médico pessoal e assistência telefónica 24 horas por dia. Por apenas 9 euros por mês. Quem não tem Medis? Medis faz bem à saúde. Millennium PCP. A vida inspira. Mesmo que seja cliente. Keep this frequency clear! António Sérgio na Rádio Comercial. Para trás ficou a Falda Tribo com a Naifa, a bela noite que tivemos por aqui. Sons do final Parachutes para o novo e self-titled dos Pearl Jam. E bem gostávamos de ter mostrado ao Agordela e ao Varatojo este tema. É sempre um desafio, como fizemos aos 10 com a semana passada. Mas pronto, passou. Talvez em caminho para casa o ouçam. Chamam-se Le Trio Jubrin. E é uma pedra. Boa noite. Também bom fim de semana. Voltamos segunda à noite às antenas da Comercial. Take care. Boas noites de mais uma tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial de Rio Juba. The best music I've heard. Demonstrate and replicate to set the tones. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Foi a última tripla hora de António Sérgio na Comercial hoje, com a Fala da Tribo e a noite notável de a Naifa. A não perder, a Naifa, hoje ao vivo, Fórum Lisboa. Boa noite. Confesso.